Se entrega ao pensar em ti. Salão 2. Cartão vermelho, eu vou te dar. Tu minha terra, oh terra dos meus amores, és um jardim encantado, toda coberta de flores. És um jardim encantado, toda coberta de flores. És um jardim encantado, toda coberta de flores. Que linda és tu, minha terra, oh terra dos meus amores. Jardim encantado, toda coberta de flores. És um jardim encantado, toda coberta de flores. És um jardim encantado, toda coberta de flores. Canal 2 da Antena Web. Longe de ti, neste fim do mundo, a são tantas que já não consigo esquecer de um segundo. As saudades já são tantas que já não consigo esquecer de um segundo. Minha mãe, ela é Jana. Minha mãe, ela é Jana. Desculpa por eu tão novo, tão só deixar. Minha mãe, ela é Jana. Minha mãe, ela é Jana. Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Desculpa por eu tão novo, tão só deixar. Minha mãe, ela é Jana. Minha mãe, ela é Jana. Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Pobrezinha, deixei-te tão novo. Se um dia Deus me ajudar a regressar bem melhor de vida, o que for meu será teu, te quero ajudar, mãezinha querida. O que for meu será teu, te quero ajudar, mãezinha querida. Minha mãe, ela é Jana. Minha mãe, ela é Jana. Desculpa por eu tão novo, tão só deixar. Minha mãe, ela é Jana. Minha mãe, ela é Jana. Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Minha mãe, ela é Jana. Minha mãe, ela é Jana. Desculpa por eu tão novo, tão só deixar. Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Minha mãe, ela é Jana. Minha mãe, ela é Jana. Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Canal 2 dá-lhe a melhor música. Canal 2. Canal 2 da Antena Web. descansar, 7 dias da semana. Dia só para descansar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sábado, domingo. Vem a malta passear, 7 dias da semana. Dia só para descansar, 7 dias da semana. Dia só para descansar, segunda-feira, namora a Rosalina. Na terça-feira eu falei à minha menina. Na quarta-feira encontrei a Manuela. Na quinta-feira fui sair com a Feliz Bela. Na sexta-feira telefonei à Isolda. E no sábado estive com a Olga. E ao domingo estou de folga. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá, sorte como esta não há. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá, sorte como esta não há. Quinta, sexta, sábado, casa, quarta, quinta, sexta, sábado, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sábado, sábado, domingo. Vem a malta passear, 7 dias da semana. Dia só para descansar, 7 dias da semana. Dia só para descansar. Canal 2, Antena. Para me agradar, tenho saudades dos teus olhos verde mar, da tua forma de andar. Tenho saudades daqueles dias tão belos que contigo passei. Ai, sim, é verdade, tu não me podes deixar, porque eu sempre te amei. Saudades da noite, olhaste nos meus olhos e pediste para te beijar. Saudades do mel que os teus lábios senti que me fizeram sonhar. Tenho saudades desse teu corpo tão quente que eu sempre desejei. Assim é verdade, tu não me podes deixar porque eu sempre te amei. Noite de luar. Tenho saudades daqueles momentos que pedias para te amar. Tenho saudades dos carinhos que me deste quando eu te namorei. Ai, sim, é verdade, tu não me podes deixar porque eu sempre te amei. Saudades da noite, apanhaste nos meus olhos e pediste para te beijar. Saudades do mel que nos teus lábios senti que me fizeram sonhar. Tenho saudades desse teu corpo tão quente que eu sempre desejei. Ai, sim, é verdade, tu não me podes deixar porque eu sempre te amei. Saudades da noite, olhaste nos meus olhos e pediste para te beijar. Saudades do mel que nos teus lábios senti que me fizeram sonhar.

assim. Na memória, o sabor do abismo a que chamamos amor, sem limite, infinito mal que eu quis, trago-te em mim, sem retorno. Corres em tudo o que eu sou, é fluido amargo que tudo em mim acordou. Negro mar sem norte, em ti sou rainha. Já não temo a morte, já não estranho. Deixa estar, para além da paz já nada existe. Sofro apenas porque o hábito persiste, sem futuro, nem antevisão do fim, trago-te em em tudo o que eu sou, a fluido amargo que tudo em mim acordou. Negro mar sem norte, em ti sou rainha. Já não temo a morte, já não. Suspiro devagar,